as montanhas. Sem o amor nada valeria. Oh, oh, oh. Sem o amor nada valeria. Vamos cantar de novo ainda. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo. Tira a máscara. Eu não quero mais viver, não, não. vida em mim. Pode ser mais alto, vamos lá. Tira a máscara.